facility 4 meters, broken 1,000 feet altimeter setting. Out of service. Over 2080. Comfort tower on 118.9. Between taxiway India and taxiway Juliet, flock of birds in the vicinity of the drone. Otherwise, you received information Yankee. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Yankee 1942 Zulu. Vento 220 graus. 12 nós. Visibilidade 4000 metros. Céu nublado 1000 pés. Ajuste de altímetro 10 18. Nível de transição 045. Temperatura 24 graus. Chuva leve intermitente. Procedimento ILS Zulu para pista 28. Pista em uso, 28. Rádio Farol Salvador inoperante. Controle Salvador, 1 20 decimal 8 0. Torre operando na frequência 1 18 decimal 95. Solo e tráfego 1 21 decimal 90. Atenção, taxiway Alpha interditada entre taxiway India e taxiway Juliet. Aeronaves com destino ao pátio militar contactar operações Salvador 1 22 decimal 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Yankee. Salvador International Airport. Information Yankee 1942 Zulu. Wind 220 degrees. 12 knots. Visibility 4000 meters. Broken 1000 feet. Altimeter setting 1018. Transition level 045. Temperature 24 degrees. Intermittent light rain. ILS Zulu. Procedure for runway 28. Active runway 28 Sierra Victor Delta. Radio beacon out of service. Salvador approach control 120.80. Control tower on 118.95. Ground control and clearance 121.90. Attention, taxiway Alpha closed between taxiway India and taxiway Juliet. Flock of words in the vicinity of the drone. Otherwise, you received information Yankee. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação Yankee 1942 Zulu. Vento 220 graus. 12 nós. Visibilidade 4000 metros. Céu nublado 1000 pés. Ajuste de altímetro 10 18. Nível de transição 045. Temperatura 24 graus. Chuva leve intermitente. Procedimento ILS Zulu para pista 28. Pista em uso 28. Rádio Farol Salvador inoperante. Controle Salvador 1 20 decimal 8 0. Torre operando na frequência 1 18 decimal 95. Solo e tráfego 1 21 decimal 90. Atenção, taxiway Alpha interditada entre taxiway India e taxiway Juliet. Aeronaves com destino ao pátio militar contactar operações Salvador 1 22 decimal 5. Bando de pássaros nas vizinhanças do aeródromo. Informe que recebeu informação Yankee. Salvador International Airport. Information Yankee 194. Weather 5729 after Boeing 737 on final. Approve the lineup and maintain. Holding point. Maintain. We are clear to Lisbon, for departure runway 28, flight level 370, upper Zulu 10 until Natal, upper November 873 Twin Tall, after departure on runway 28, right turn, departure Aron, and transition will be zero up, squawk 5470, and the departure frequency will be 1208. 22, send 11, call me red, 4% start. Will Fred, Portugal, view 22. Continue descida para 2000, reporte localizador. Para 2000, peço reportar o localizador, 3190. Sete cinco no solo 04. Principal, ingresso a parte 3, reportará antes da taxi aqui no 2231. Paulo Salvador, Tamer 6314, posição número 7 para o Bustag acionamento. Solo, bom, 755. 755, boa tarde. Na direita via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 755. Nome é 314, coordene com a equipe solo. Após a passagem retaguarda do ATR da Passaredo, após o mesmo da Livre iniciando 07, chame táxi, acionamento 314. Acionamento 314, coordenação pessoal de passo, aguarda aeronave da Passaredo, retaguarda e chamar a táxi. Tarde 2, Oxané 6210, final 28. Oxané 6210, continue a aproximação, reporte de baixar travado, QNH 1018, aguardando o chave. Aguardando, reportará baixar travado. Web 579, Airborne S05, contato Salvador Approach Control, frequency 10.80. T0, decimal 8, so long. Auto Control, good afternoon, Web 5729, maintain runway heading until 2000 feet. Web 5729, climb and maintain level 360 on the L departure. Now climbing maintain for level 360, WebJet 5729. Back to 360. 360, is possible fly LIDA position? Fly direct to LIDA position. LIDA intersection 579 up to 360. Guardião 07, Francisco. Quem é o cara? O comando Juliano. E desse mantenha 3000, ajuste 1098. Posições de decolar de imediato aí comprou do farol de Itapuã? Ok, dá presente, chame fora do solo, 200 graus, 11 nós. Pro do farol de Itapuã, Guardião 07. 7. Final, baixo travado, Chané 6210. 210, livre pouso, 190 com 10. 190 com 10. É preferível programar para livrar pela Delta ou no final da pista, se lá pela Bravo? Confirme? O 6210, é preferível ligar, livrar pela Delta, pelo meio da pista ou lá no final na Bravo? Assim que o senhor controlar antes da Delta, pode liberar pela Delta. Acende, então, 6210. Fora que fala, Guardião 07. Vai ingressar no pátio 3, táxi via pátio 3 e vai reportar antes de ingressar na taxiway Kilo, mantendo minha escuta de lá. Sané 6314, táxi via pátio, segue pelo pátio 3. Azul 418, decola de imediato assim que liberar a pista? Sim, claro. Alim mantém aguardando a liberação de imediato. Alim mantém aguardando instruções para decolar de imediato. 7, vai ali manter. Torre Salvador, o DAN 3190. Estabilizado em LS. 3190. Guarde autorização de pouso. Aguardo, 3190. Quest, go ahead. Possible fly bridge intersection. stand by your 5729. Standing by. Perto de 10 nós no toque, ok? Guardião 07, mantenha a linha do litoral e chame o controle, 208. 208, mantendo a linha. Confirme, Oxané. Oxané, para informação, recebeu vento de cauda durante toda a aproximação. Próximo ao toque, próximo de 10 nós. Ok, o vento em solo aqui tá de través, o través à esquerda. Ciente, está se livrando aqui, 6200. O azul 4118, livre decolagem da 28, vento 190. 190 graus com 10 nós, após a decolagem mantém proa até 1.500 pés. Azul 4118. Decolagem 28, mantém proa até 1.500 pés. Azul 4118. Caso o azul receba notificações, à esquerda do eixo tem um helicóptero mantendo 500 pés. Okay. Sente. No Rio Tan 3190, existe a possibilidade de nós arremetermos, ok? Nós não podemos pousar com vento de cauda. Ciente, continua a aproximação, informe se apto para pouso, iniciando a arremetida. Guamará, arremeterá em frente, 34 mil pés. 3198, nós estamos aqui com vento direção 160 com 20 nós, tá? Ok, eu tô ciente. O vento aqui em solo tá 190 com 10. Tentai. Ok, o Charlie XA confirmando a formação. Continue a descida até 3 mil. Controle, decolou os 10, chame 19, 120, décima 8. 208, mantém proa até 4 mil pés. 4198, muito boa tarde. 3190, livre pouso, vento 190 graus com 11 nós. Livre pouso, 3190. Bom voo, boa noite. Proa até 4 mil após a esquerda da El. 4118. Webjet 5729, pass level 150, contact Recife on 125, decimal 1, Fanable 133, decimal 25. Ok, passing level 160, call now Recife Center 125-13325, have a good day. Paulo Salvador, boa tarde, Sandra 567. Quando possível, autorização para Brasília. Só, comandante, tanto na pista 28 quanto na 10, a gente está recebendo aqui o vento de través. E da 10, inclusive, está até mais para 28. Está aqui 220 graus com 10 nós. Não, positivo. É exatamente isso aí. Só que se passar de uma certa quantidade de intensidade, nós não podemos aproximar. A gente segue a política de aproximação estabilizada. Tá? Então, esse foi o motivo pelo qual nós avisamos os senhores da possível arremetida. Okay? Então, ciente, eu agradeço aí a sua informação, agradeço mesmo. Chama o solo 21 decimal 9 agora. 219, grato. Salvador, boa tarde. Alta 3190, livrou. Tarita 3190, Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa e Juliette para o 05, tá 3190. Dona 399, livre decolagem da 28, 180 graus agora, com 9 nós. Mantém proa até o 040, que após inicia a curva à esquerda. Venha, vai manter proa até o 040, autorizado a decolagem para o gol 1399. Aguardando para o gol. Dona 399, copiou a torre? Pronto, pode esperar 28190077, boa tarde. Boa tarde, no 077 a linha e mantém. E mantém 28190077. 4118, controle. Chega. Ok, suba restrito agora ao nível 100, devido tráfego. 1 hora 26 milhas rumo nordeste, passando 160 para 1110, na chegada a Cari. Sente, restrito 100, 4118. Controle, Salvador, é o Golfo 399. 399, mantenha o rumo de decolagem até cruzar 4000, após esquerda, proa de Dael. Gente, é, devido a informações, tem como cruzar a esquerda na proa 240? Afirmo, 240. Gente, obrigado. Decola da pista 28, após decolagem, curva à direita na subida Arbor, após Elefa. Só corrigindo, curva esquerda na subida Arbor, Elefa, aciona 5511 e o controle 120.8, confirmando curva esquerda após a decolagem. Sente autorizado, Brasília, nível 380, Upper Volume 7, decola da 28, curva esquerda na saída Arbor, transição Elefa, transponder 5511 e controle 120.8, TAN 3567. Aberto, portão 10, chame pronto, pushback, TAN 3567. Chamará TAN 3567. Olha o TAN 3190, tá se ajustando aqui, que tinha entendido que era o 06. É, ativo, foi formado 05. Tem condições de prosseguir o 05? Afirmativo. O gol 1602 atingiu 120. Desse mantenha 1110 restrito, gol 1612. 1110 restrito, gol 612. Salvador, boa noite, gol 925. Gol 925, formação Bianchi, para Brasília, tem o nível 360, copia? Copia. 925 Brasília, nível 3620, está autorizado via peso 17, decolada pista 28, após a decolagem de curva esquerda, na subida Arbor. Após direto Elefa, aciona 5433, controle 120.8. Brasília 360, Upper Zulu 17, decola da 28, curva esquerda, Arbor, Elefa, transponder 433, controle 208. Médico 925, portão 1, chame pronto, pushback. November Alfa, autorizado chegada CARI, desça e mantenha 1110, redução para 2509, vigilância radar. 2509, aproveite o November Alfa. Gol no 612, continue descida para 4000 pés, ajuste 1018. 4018, 612. Azul 4118, tráfego superado, continue ascensão, nível de voo 3620. De ascensão 3620, azul 4118. Vou confirmar que está operando sem radar aqui, né? Contra o Salvador? Negativo. Site para 28. 1107, decolado 18, estamos controlando a frequência 120.8. 208, boa tarde. 547, informe as condições da final 28. 077, suba e mantenha nível de voo 1100 restrito na saída da EL. Uma centena da EL, 1077. Tango Alfa Papá, autorizado chegada CARI, desça e mantenha o nível de voo 120. Charlie X-Ray, curva à direita na proa 095. Direita 095, como é que é o Gol 1612, desvio esquerdo, formação. Qual proa que vai mantendo o desvio? 035. Autorizado desvio à esquerda, Gol no 612. Descida até 4000, ajuste 618. Desvio 4018, 692. Azul 4118, passa 150. Chame o centro em 1251 na antena 3325. 251-3325, centro Recife. Muito grato, uma boa tarde, Azul 4118. Boa tarde. Gol 1077, voe direto da El. Voando direto da El, gol 1077. Na esquerda, chame solo na frequência 121 decimal 9, falante ataque foi Alfa. Esquerda no 19, na Alfa 354, 87. O 1077 confirmando ascensão restrita até o nível 100. Confirmado, ascensão restrita 100, a centena, 1077. Quilo, parte 3, posição prevista do parte 3, a posição 05, mesmo assim fica atento ao balizador. Alfa, quilo, parte 305, aguardando o balizador, 5487. Eu passaria 2231, pode esperar. Passaria 2231, a linha mantém cabeceira 28. Linha mantém cabeceira 2231. Autorização de tráfego para Recife. 399. Controle, Santa Lisa, Pro de Bridge, pegou 1077. Aguarde coordenação, mantenha inicialmente a saída. Da El, inicialmente aguardando 1077. Boa noite, 56 para Recife, está autorizado o nível 390 via Upper Whisky 58, decola da pista 28, após a decolagem curva à direita na subida Aron, após transição Caju, Aron transição Caju, aciona 5507, controle 120.8. Então desça restrita até 4000, ajuste 1018, vano cara. 4018, cara. Tem o menos 2, tem um tráfego à sua direita, posição 3 horas, 2 milhas e meias, com rumo oeste, mantendo 3000, com Papa Alfa 34. Chané 63 no 4, alinha e mantém cabeceira 28. Gente, pra Recife, copiou 370. Afirmou. Salvador, boa tarde, Oxen, 6327. 6327, voe direto da Elda presente, sub e mantenha nível 100 restrito. Da Elda presente, 100 restrito, 6327. O gol 162 agora, pode ir com o Vasco. Ok, curva à esquerda na proa 310 para o localizador, desse mantenha 2000, livre LS Zulu. 310 localizador Zulu, 692. 5596, controle 120 do Saúde, Azul 4206. Correto, Azul 4206, chame o final do pushback. Entendi. 1077, continue a ascensão, nível de voo 3620. 3612-0, gol 1077. E o senhor autoriza a bridge? Gol 1077. Controle Salvador, ao passaredo 2231, boa tarde, decolado na sua escuta. Boa tarde, suba ao nível 200 na saída Momo, passaria do 2231. 200, Momo, ciente. Momo, Charlie, curva à esquerda na proa. 320 para o localizador, informe estabilizado, desce e mantenha 2000. O voo menos 2 estabilizou ILS, descendo 2000. Voo menos 2, complete final do ILS Zulu, chame a torre em 11895. 1895. Romeu Charlie X-Ray, copiou o controle? Copiou, Romeu Charlie X-Ray. Firma esquerda 310, autorizado ILS Zulu, informe estabilizado, desce e mantenha 2000. 10-7-10, descida para 2000, Romeu Charlie X-Ray. Salvador, Oceano 6327, solicita a proa de Ilhéus, a presente, possível? Aguarde um instante de coordenação, suba ainda restrito a 1900. 1900, restrito 6327. Atingiu 1-0-0, Vitor November Alpha. Vitor November Alpha. Desça e mantenha 1-0-0, aguarde para prosseguir a descida. 1-0-0, aguardando o Vitor November Alpha. 077, controle. Desceu ao contrário. Tem dificuldade em coordenação com o centro? Chama o centro agora em 1251, na antena 3325, solicite diretamente ao centro. Eu ativo, 251-3325, Abadé. Controle 120, decimal 8, aciona 5440, coteja. Ok, é o 360 então, na Superior Zulu no 6, Dael Leda Bridge, curva esquerda 108.2, 5440. Confirmando o nível 360. 360, positivo. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Trabalhei. Papá Romeu Tango, Alfa Papá, desça até nível 1-1-0. 1-0, Tango Alfa Papá. Autorizado Vitória, uma centena, via Golf 677. Saída Coral 1, decola da 28 curva esquerda. Controle 120 decimal 8, aciona 5450, coteja. Confirma a frequência do controle e transponder. Poderia confirmar o controle? 120 decimal 8. Avistou 1300, vou 1-2. 1-2, tem o seu tráfego à vista, o vento 210 graus, 1-6 nós. No momento sem chuva sobre a pista. Tem pouso autorizado na 28 no 6 no 2. Tem pouso 28, 120. 63 no 4, controle. E vetoração curva à direita na proa 360, ascensão 340. Então curva à direita na 320. Direita 320, passaria do 2231, vou direto barreiras. Obrigado, senhor, direto barreiras, 2231. Turno 5, prossiga. Eu tenho essa aprovação para aí, Nelson. Informa o nível pretendido. Pode ser o 140. Gente, aguarde cópia.